Espectrum 95,3 FM para toda São Carlos e região. Sim, e para todo mundo através do site www.radio.fiscar.br. Começa agora mais uma edição ao vivo do programa Independência ou Marte, número 127 dessa vez. Nossa Senhora! Bom, de volta aqui aos estúdios da Rádio Fiscar. Quem está acompanhando o projeto deve ter sacado que a gente estava na estrada aí nos últimos dois programas. Na verdade, o antepenúltimo programa foi ao vivo, né? Mas o último programa foi gravado na estrada, diretamente de Cuiabá, reunindo aí materiais da... coletados aí na Feira Música Brasil em Recife e alguns materiais aqui em São Paulo, né? Interior de São Paulo, Franca, capital, Sorocaba e vários outros lugares. Bom, lembrando que esse é o programa aqui voltado exclusivamente para a música contemporânea brasileira, música independente brasileira. Aqui na programação da Rádio Fiscar, né? Programa apresentado por mim, Felipe Silva, e pelo meu comparsa Jovem Palerose. E todas as semanas, esse conteúdo de áudio também está aí sintetizado e transcrito no nosso blog, independenciaomarte.blogspot.com, onde você encontra aí o resumo de cada edição. Todos os programas ficam disponíveis para download por lá. E... é uma das nossas plataformas aí na internet, além de perfil no MySpace, Orkut, Twitter, todas essas coisas aí que você pode procurar e encontrar o Independência ou Marte. É, acessa lá, segue a gente, conversa com a gente, o programa é totalmente aberto aí para sugestões, colaborações e muitas outras coisas. Lembrando que tem outras vertentes, né, do programa, como a discotecagem radiofônica, tem as oficinas, a parte de vídeo, várias outras coisas. Inclusive, mais pra frente a gente vai aprofundar outras relações aí a partir do momento que somos um ponto de cultura também. Exatamente, então aguardem muitas surpresas aí, novidades e intensificação, né, nas ações diretas aí do Independência ou Marte com a cidade de São Carlos, enquanto aqui pelas ondas do rádio e nos nossos espaços da internet o Brasil inteiro musical é transmitido para vocês. Bom, o programa 127 vem recheado de várias coisas interessantes. Só para ter um gostinho, hoje faremos a transmissão independente com o Mini Box Lunar, banda lá de Macapá, né, capital do Amapá. Eles estiveram aqui há cerca de mais de um mês atrás, né? Ou cerca de um mês atrás, fizeram a transmissão ao vivo aqui durante a programação da Rádio Fiscar. E a gente, na verdade, ficou na gaveta aqui até a gente achar melhor hora. A melhor hora foi agora, último programa ao vivo do ano. Vamos rolar, então, o Mini Box Lunar ao vivo aqui na Rádio Fiscar. Uma entrevista também que ficou bem, bem descontraída. Muito bom, muito bom, muito bom. Beijezinho, né? Beijezito. Diretamente de Sorocaba, né? O rock, punk hardcore pra frente aqui do Biggs, banda de rock feminino, né? Já passou aqui por São Carlos em uma das edições do Independência ou Marte, a festa realizada em parceria com o Festival Rock Feminino lá de Rio Claro. Banda tradicional aí, 10 anos de estrada, turnês europeias, rock and roll pegado e dançante aqui, fazendo a companhia, né, durante todo o programa de hoje no nosso fundinho musical. Não, um deixando. Salve especial pra Flávia Biggs. E aí, pra toda a rapaziada também. Pra meninada, né, cara? Pra meninada. Não, tem uma... mulherada. Mulherada. Na verdade, tem o batera, né? O cara vai ficar bravo comigo. Bom, vamos deixar de papo furado. Vamos começar o programa aqui. Como a gente falou, né? Último programa do ano ao vivo aqui. Então, nada melhor do que fazer aquela velha recapitulação, né? Aquela seleção de... os melhores do ano, lançamentos interessantes do ano aí. Então a gente começa o programa hoje com dois blocos aí, uma seleção sonora de músicas independentes, contemporâneas brasileiras, aqui pra rolar pra vocês, aquela que também a gente busca selecionar, jogar na pista ali na discotecagem radiofônica e em outros momentos também. Vale a pena quem ainda não se ligou nesses sons. Bom, então a gente começa aí essa seleção com a faixa Espaçonave, né, da Cell, do segundo disco dela, Vagarosa. A gente sempre, né, ouve com mais carinho aí qualquer música que tenha no nome ou na letra qualquer relação com temáticas espaciais, intergalácticas. A Cell, né, uma das grandes vozes atualmente aí de nossa música, vozes artistas, contando sempre aí com a impecável produção do Beto Vilares, né, parceiro já dela desde o primeiro disco. E essa faixa, como eu disse, no disco Vagarosa, quebrando tudo, e abre o nosso bloco aqui de retrospectiva carinhosa 2009. É a música que encerra o disco, mas que abre aqui o nosso programa. Muito bom. Bom, na sequência teremos um lançamento bem quente, assim, né, na verdade... foi disco da semana aqui na rádio e tal, mas foi lançado agora no final do ano o novo disco do Kiko Dinucci, né? O carinhosamente chamado de Na Boca dos Outros. Foi lançado pelo selo Desmonta, disponibilizado aí na internet. Quem quiser procurar, só baixar lá que tá disponível. E a música que a gente escolheu, na verdade, é uma parceria. O disco é cheio de parcerias, né? Como os shows dele e tal, sempre tem muita gente. E a faixa que a gente escolheu é Pobre Star, que é uma faixa em parceria com Rodrigo Brandão e Lourdes da Luz. E se não me... eu acho que o JPG tá na onda também ali, ou seja, Mamelo Sound System. E é bem legal a música, na verdade. Acho que isso é, de certa forma, referencia também a festa, né, que a gente fez aqui na, durante o contato, que teve Kiko de Nute e o Mamelo, e a né? Lourdes da Luz. É, mas o Mamelo como um todo, né? Exato. E acho que é legal também que é uma faixa que remete a vários outros bons momentos do ano aí, né? Já que o selo Desmonta também foi o responsável aí por armar junto com a gente a vinda do norte-americano Nathan Bell aqui pra São Carlos esse ano, que passou aqui no programa, fez transmissão independente, um belo show na cidade, enfim. Vamos conferir a faixa Pobre Star aí, rememorando todo esse pessoal que passou por aqui. Bom, dando sequência à onda hip-hop, a gente escuta a introdução do disco do Emicida, né? Que chama Pra Quem Já Mordeu Um Cachorro por Fome, Até Que Eu Cheguei Longe, um dos grandes discos aí do ano, com certeza. É, produção autentiquíssima, independente, que ele gosta de falar, né? Que é uma, a atitude, né, de vender o disco a R$2. O disco, na verdade, circulou bastante. O show dele começou a ser bem aceito. Ser bem aceito não, né? Começou a rodar bastante também o show, começou a aparecer mais nas mídias e tudo mais, mas o que vale mesmo é o conceito, a ideia e toda a produção do disco que está, de certa forma, sintetizada nessa abertura, né, de tudo. Nessa introdução é legal que ele, né, o flow com que ele canta a letra aí é quase que em tom de declamação de um poema, né, mais falado do que musicado, mas um disco que é uma fala que vem para deixar bem claro aí vários conceitos que têm sido levados de forma muito importante na produção do rap atualmente. Para fechar esse primeiro bloco de melhores do ano, uma banda que a gente já declarou aqui de diversas formas o nosso máximo respeito por ela, lançou aqui durante o Festival Contato seu segundo álbum, volume 2, e é desse disco que a gente confere aí a faixa Psicoanálise com o Projeto Nave. Isso aí, sonzeira, fusões de ritmos, experimentações sonoras. Isso aí, começando o primeiro bloco Independência Mate aqui, coletânea, né, seleção melhores do ano, parte 1, vamos de sons. Escute diferente. Pode mandar embrulhar, que eu quero te levar pra viagem. Volta pra nave mãe, pra despressurizar, deixar o sol me beijar, me beijar. Deixar o sol me beijar, me beijar.

sala dos engenheiros construtores. Construtores do espaço. Eu! Porque ele atua sobre o show. Independência ou morte? Independência ou morte de volta, fazendo o primeiro bloco aí da noite de hoje, passando por um pouco do que rolou, né? O que melhor de rolou aí no ano de 2009. Ouvimos Projeto Nave, Emicida, Kiko Dinucci acompanhado de Mamelo Sound System, e abrimos com a Céu, Espaçonave. Bom, comprometidos, faremos um segundo bloco ainda com os melhores do ano, né? Lançamentos aí do ano de 2009. Esse que é o último programa aí inédito do ano, né? Despedindo-se aqui da rapaziada. Melhores parte 2. A gente começa então com o Lucas Santana, com faixa aí quase xamânica, de certa forma, super violão mashup. Felipe Silva tem muito conhecimento e muitas observações a fazer. Não, essa sim. Música do disco Chega de Nostalgia, né? Exatamente. Não, eu tive a oportunidade aí de encontrar o Lucas recentemente e sempre tive muita curiosidade aí sobre o método de produção dessa faixa. Já imaginava, né, a utilização da MPC, né, em sua composição. E aí o Lucas falou que foi isso mesmo, eles trabalharam também só com sampler de discos de vinil de grandes mestres do violão brasileiro. Então aí ao longo dessa música você ouve João Gilberto, Dorival Caymmi, Baden Powell, Jorge Ben, entre outros aí responsáveis, né, pela sonoridade gingada de nosso violão. E o nome, né, não poderia ser melhor, mas explicativo, é o Super Violão Mashup. Bom, na sequência a gente escuta uma música do Otto que acho muito interessante, é meio reflexiva como o disco todo, né, como o novo disco do Otto, mas tem um certo quê de sinestesia, assim, de se imaginar caminhando por algumas paisagens aí, principalmente no meio de outras pessoas, mexendo o seu corpo, sei lá, e na verdade vivendo um grande ambiente de celebração, mas não só celebrando, mas lá sentindo o mundo de formas diferentes, o meu mundo, né, música do Otto, que é a segunda do bloco aqui, discão lançado esse ano também. Na sequência, Cidadão Instigado, né, banda que tocou bastante até esse ano, né, o disco Uhu, que eles lançaram mais ou menos no começo do ano, e várias faixas bem interessantes aí, mais um trabalho de imersão, né, do Cidadão Instigado em buscar sonoridades que tenham a ver com eles, ali psicodelia brega, pitadas de pop aí, muita coisa interessante, muita experimentação também. Vou escutar Deus é uma Viagem. E a gente fecha o bloco aí com os ilustres parceiros do Porcas Borboletas. Acho que é bem legal, né, a presença do Porcas aqui nesse bloco de melhores do ano. Eles lançaram esse ano o segundo disco deles, A Passeio. O Independência On Mart estava ao lado da banda, né, na primeira turnê de divulgação do disco pelo Nordeste brasileiro. A gente pôde ver com os próprios olhos, né, o show ia amadurecendo a cada cidade que a banda passava. Depois de algum tempo separados, encontramos com eles aí em algumas ocasiões, né, como no Festival Goiânia Noise, quando o show foi um dos melhores do festival. A gente acompanhou, né, esse amadurecimento da construção do show de A Passeio. E é claro que não poderia faltar uma música aqui nessa seleção. A gente vai conferir a faixa O Rato, que tem parceria com o Paulo Barnabé, né, que é o Patife, ali, Paulo Patife, que anda fazendo bastante show com eles. Inclusive o show no Goiânia Noise foi com ele, aqui no Contato também, né, parceria aí da Link com a Vanguarda Paulistana, que eles nunca negaram a paternidade, né? Então, legal deixar registrado. Vamos de som, então. Sim, Independência On Mart, Melhores do Ano, parte 2. Escute diferente. Dança, meu mundo. Meu mundo dança e aqui se balança. Agora, na hora, dança. Meu mundo dança. Meu mundo dança e aqui se balança. We'll

que Deus é um anviais. Olhos, dedos, mãos, pés me mostram que Deus é um anviais. Olhos, dedos, mãos, pés me de percebê-lo. Com olhar periférico capto, é um rato. Ele é meu único companheiro, passa comigo o tempo inteiro. No escuro do sonho camuflado, é um rato. Apaga-se minha vista, é um rato. Rápido apaga-se qualquer pista. É um rastro, mais de rastro que de carne. É um rato, mais de quando que de onde. No meu tempo ele se escala. Mexe uma mecha no meu cabelo, não posso deixar de percebê-lo. Com olhar periférico capto, comigo o tempo inteiro. No escuro do sonho camuflado, é um rato. Rápido arrebata-se minha vista, é um rato. Rápido apaga-se qualquer pista, é um rastro. Mais de rastro que de carne, é um rato. Mais de quando que de longe, no meu tempo ele se esconde. E com ele, meu rato, me arrasto. No oco dos dias, existo. Com o pouco que vejo, ainda insisto. Na companhia obscura do rato. Independência! Ou morte! E aí, de volta à Independência ou Marte. Segundo bloco aqui que a gente fez, né, com seleções dos lançamentos de 2009, né? O que a gente achou aí de mais interessante, lógico que teve muito mais coisa, mas algumas das coisas mais interessantes lançadas esse ano. Acabou de rolar o Porcas Borboletas, antes o Cidadão Estigado, antes ainda o Otto, e começamos o bloco com o Supra Lucas Santana. Muito bom, muito bom. Agora vamos dando continuidade aí com um bloco de vivências, né? Grande parte, né, dos nossos blocos de vivência, eles sempre estão relacionados aí ou aos festivais que o projeto acompanha, ou então as oficinas de produção radiofônica, né, levando ao ar os conteúdos de áudio produzido nas oficinas de produção radiofônica. Mas como a gente sempre vem relatando aí para os nossos ouvintes, o projeto vem se inserindo aí em contextos cada vez mais, né, complexos e, por que não, ricos, né, de construção da cena independente por todo o Brasil, aí através das nossas ações junto ao Circuito Fora do Eixo. Né, e essa semana a gente fez uma circulação bem intensa aqui pelo interior de São Paulo para conhecer, né, na verdade aproximar a conexão com vários coletivos que já estão espalhados aí por essas cidades do interior. E aí é claro que vários deles também trabalham aí lado a lado, parcerias orgânicas com bandas, né, cada um de suas cidades. E a gente vai aproveitar esse bloco para levar o som dessa rapaziada ao ar aqui no Independência on Marte. Bom, acho que é legal então começar já com uma banda que você, uma cidade que você acabou de voltar, né? Você chegou agora de Rio Claro, né? Aqui, cidade mais ou menos vizinha aqui de São Carlos, mais ou menos não, cidade vizinha daqui. A gente separou uma banda que de certa forma representa um pouco da cena de lá, né? É o Vernat, banda que rolou aqui no Grito Rock, né? Há cerca de um mês atrás. No Rock na Estação. Rock na Estação, desculpa. Rock na Estação, mas é porque é rock feminino, gritante aqui e tal. Uhum. E na verdade, né, o pessoal de Rio Claro também já organizou o Grito Rock, então vai organizar esse ano também e tal, né? A gente teve agora há pouco lá com a Vivian, né, que já também se conectou aqui com a gente pelo telefone para falar sobre o Festival Rock Feminino. Essa é a banda que vem trabalhando lá com ela. A gente confere a música Distância. Bom, na sequência a gente vai escutar uma banda lá de Bauru, um coletivo novo que acabou de se formar recentemente aí, o coletivo Enxame. E a banda chama The Almighty Devil Dogs, desculpa. Bom, surf rock aí, né? Na verdade, várias influências de rock, mas essa música chama Corre, faz parte de um EP que eles lançaram, bem surf rock, pegada dançante aí, interessantíssimo. Bem legal. Na sequência a gente resgata também mais um cara muito importante aqui para as nossas conexões musicais alienígenas, um cara que eu tive a honra de conhecer pessoalmente na semana passada quando visitei a cidade de Franca, né, onde atua o festival, o coletivo Guerrilha Gig, o Tuizin, né, junto com a galera do coletivo Carlos e Clóvis, né, tem a banda que acompanha, né, a carreira solo, digamos assim, do Tuizin, um grande músico experimental aí do interior. A gente vai conferir com ele a faixa Quebra-Cabeça, né, jovem, que dentro da sua vasta discografia se contextualiza no disco das leituazinhas dançarinas de Ula Ula nas saunas do balneário restante. Pra quem não lembra, os balneários da Razão Pura estão já desde o outro disco, né? Ele sempre lança discos extensos aí. Tá aí mais uma música cheia de referências a outras músicas, releituras dele mesmo, sei lá o que, que é um quebra-cabeça, né? Assim como o nome da música. Aproveitar e mandar um salve aí pro Alisson Tio, que tá na conexão, ouvindo a gente lá de Franca, cidade do Tuizinho. Quem sabe o Tuizinho também não tá ouvindo, e mandar um salve pra ele de proveito aí. Muito bom, salve Tuizinho. E pra fechar, a gente vai para a nossa vizinha do outro lado, né, Araraquara. Vamos lá também resgatar, né, as atividades do coletivo Colmeia, que vem atuando lá na cidade, trabalhando aí não só com a música, mas também um coletivo muito ligado ao teatro. E eles têm uma banda lá que é bem bacana aí, faz uma música originalmente tropicalista e citando diversas origens, sonoridades e influências da música brasileira. O show, dizem, eu ainda não tive a oportunidade de conferir, mas é uma formação com 7 integrantes, um grande set de percussão. Dizem que o show é uma experiência performática bem legal, aí que coloca todo mundo pra dançar. Os caras têm um release engraçado aqui, que é sonoridades antropofágicas, lirismos carnavalescos, bossa nova transcendentalizada, psicodelia de esquina, filosofia animalesca, tropicalismo umedecido e comicismo trágico. Bom, Saladona, isso é interessantíssimo aí o show também. Vamos escutar a música A Grande Janela para finalizar esse bloco aqui das vivências do estado de São Paulo. Daqui a pouco estaremos de volta à Independência ou Marte. Escute diferente. A idade do trajeto idílico. posso ver o que você faz. Eu quero ter prazer em ver. Quero ter o seu retrato e o seu poema de amor. Vou entrar no seu chuveiro enquanto uso o secador. Seja qual for a hora de sua visita, sente na varanda a esperar sua vida. Isso aí, Independência Marte de volta aqui. Agora há pouco a gente rolou, né? Começamos o programa com a seleção aí de das duas. Dois bloquinhos aí com seleções melhores do ano. Agora um bloquinho de vivências, né? A gente acabou de rolar os Helps antes. Me ajuda a relembrar aí, filho. Os Helps, Twizin, The Almighty Devil's Dogs, Devil Dogs, né? E começamos com o Vernatti, lá de Rio Claro. E agora, vinhetinha? É claro. É isso aí, quadro Brado Retumbante, né? Aproveitando aqui nossa estadia ao vivo nos estúdios da Rádio Fiscar para receber uma participação pelo telefone nesse quadro aí que vem sendo cada vez mais aberto às mais variadas iniciativas ligadas aí ao mundo da música. Na verdade, hoje vamos receber aí uma galera para falar sobre o MPB, Movimento Música para Baixar, né? Movimento que vem representando aí os avanços nas discussões acerca principalmente do direito autoral, mas sobretudo o conceito de música livre. E na verdade, para explicar isso melhor aqui pra gente, estamos na linha com Gustavo Anitelli, falando diretamente de Belém do Pará. Alô! E aí, moçada, beleza, meu? Beleza, meu, tranquilidade. Maravilha, maravilha. Não, eu queria primeiramente cumprimentar os ouvintes e os ouvintes da Rádio Fiscar e, enfim, dizer que é um prazer estar aqui, principalmente pelo fato dessa rádio, enfim, trabalhar com conhecimento livre, com a, enfim, a gente que trabalha com a música livre é do caralho, então estamos na mesma plataforma. Bem massa. Eu acho que, Gustavo, antes de você explicar assim, mais praticamente, né, as ações do MPB, acho que pode tocar um pouco no manifesto assim, e dar uma contextualizada para os ouvintes aí que ainda não entraram em contato com o termo música livre, falar um pouco do conceito, e aí a gente puxa as ações que vocês estão desenvolvendo aí para levar isso adiante. Pô, legal, moçada. O MPB surge num contexto onde cada vez mais na sociedade de hoje o que vale são as ideias, né? E de alguma forma nessa nova realidade, as pessoas têm tentado segurar o acesso aos bens culturais, né? A música, né? E a internet foi um processo fundamental nessa história, né? Eu, por exemplo, trabalho numa banda, que é o Teatro Mágico, que, poxa, a gente consegue ir para várias cidades, ter um público bacana, que consegue dar uma sustentabilidade fodida para a banda e para quem está trabalhando com ela. Isso só seria possível pela internet por conta da democratização dos meios de comunicação, né? A internet é um meio democrático, né? E antes a música era totalmente controlada pelas gravadoras que controlavam a comunicação do Brasil, na verdade. Era a rádio, a TV, que só entrava pela base do jabá, era essa a regra, né? Portanto, ele surge num contexto de organizar os artistas que sejam dispostos a dialogar esse novo modelo, né? Esse modelo democrático, sem estar amarrado com gravadora, sem pagar jabá, e pelo contrário, fortalecendo um debate, uma linha que seja pró-música para todo mundo, pró-diversidade, tem que ter gênero diversificado, gente de todo o país, enfim. A ideia é conseguir diversificar, pluralizar, democratizar, sem precisar ficar censurando um ao outro, pagando jabá, ou ficar fazendo média com MTV ou com jornalista de revista tal, essas coisas assim. Massa. Acho que é legal falar de algumas ações, assim, né, com que você já tem feito, primeiro no âmbito virtual, aí, como, por exemplo, as propostas, né, do MPB para música livre, ou, não sei, na verdade, a reunião de artistas e as pautas mesmo de publicação, e outras, as ações mais físicas mesmo, reais, né, as vivências mesmo, tudo mais que estão... Caímos. Bom... Programa, aquela velha história, né? Programa ao vivo, acontece essas coisas. Vamos tentar conectar com eles enquanto a gente escuta uma música aqui. Ele acabou de falar, de citar o Teatro Mágico, né? Que ele faz parte. Aliás, ele tá junto com o Teatro Mágico lá em Belém do Pará, né? Em turnê. Uhum. Vamos rolar então Eu Não Sou Chico, Mas Quero Tentar, que a gente já tava aqui na seleção. A gente já volta aqui para complementar as ideias com o Gustavo Nitelli, aqui do Movimento Música para Baixar. Independência ou Marte, escute diferente. Amores, as dores eu não vou contar. O peito trajado de dores, a boca tragando rancores, e a dúvida nossa era onde chegar. Brincando de ser estar, apenas. Eu não sou Chico, mas quero tentar. Mais cenas. Dezenas, centenas, sentadas, safadas, saradas, sanadas, sapadas, perdidas, famintas, gigantes, pequenas. Eu não vou levar rancores dos nossos amores, as cores eu não vou pintar. Peito trajado de flores, a boca tragando sabores, e a dúvida nossa era onde chegar. Brincando de ser estar, apenas. Eu não sou Chico, mas quero tentar. Mais cenas. Dezenas, centenas, sentadas, safadas, saradas, sanadas, sapatas, perdidas, famintas, gigantes. Nossas condutas tão putas não valem a pena. Que pena, ei, que pena, ei. As nossas condutas confusas nos tiram de cena. Que pena, ei, que pena. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. deusas nos tiram de cena. Que pena, que pena. Vou engarrafar a saudade, vou me embriagar de tristeza, bem dizer ela vira beleza, gentileza gera gentileza. Sim, estamos no Brado Retumbante aqui em Independência ou Marte. Acabou de rolar essa música do Teatro Mágico, Eu Não Sou o Chico, Mas Quero Tentar. Aí, enquanto a gente resgatava a conexão com o nosso convidado da noite aí por telefone, Gustavo Nitelli, falando sobre o movimento Música para Baixar, conexão voltou, né, agora com sucesso total. É. Só para contextualizar aí para os ouvintes, a gente fez uma conexão de bastidores aqui com o Gustavo enquanto rolava a faixa do Teatro Mágico. Ele entra aí com a gente agora para dar uma concluída na apresentação do MPB, né, do Música para Baixar. Convidar todos para passarem no site e depois a gente ouve aí rapidinho o Marcel, que é o guitarrista do Juca Culatre Power Trio, que é uma das bandas que a gente vai escutar as faixas na sequência, antes da gente rolar mais alguns sons de artistas ligados aí ao MPB. Vamos lá, Gustavo. Então, moçada, pô, eu tô aqui em Belém do Pará agora, vamos ter o show aqui amanhã, fizer uma atividade hoje, mas é isso, assim, o Felipe falou bem aí antes também, estamos nessa atividade de tentar reorganizar o direito autoral no Brasil e o debate da comunicação também para que, enfim, se democratize a música no país e de alguma forma também democratize a música não só do ponto de vista dos artistas, mas também dos ouvintes, né? Direito autoral tem que ser pensado não só no autor, mas também no acesso aos meios culturais para a moçada aí. E é isso aí, tivemos participando em várias atividades com o Circuito Fora do Eixo também, no Festival da Abrafim. E agora também entramos numa super polêmica com o Rick Bonadio. Quem tá no Twitter é muito engraçado, pode acompanhar aí o Fernando Vitelli brigando com o Rick Bonadio. Enfim, o Rick Bonadio falando que quem deixa baixar a música é idiota, e a gente falando que quem paga jabá para tocar a música é censura a música no Brasil. Mas acho que você falou a palavra comunicação, aí vocês tiveram, dentro das atividades que vocês, né, tiveram como agenda esse ano, você teve lá na Confecon em Brasília, faz um relato bem breve pra gente aí, cara, a gente não tocou nesse tema aqui ainda no Independência ou Marcha, acho que é legal aproveitar que você esteve lá pra falar sobre isso. Claro, pô, foi muito massa, galera, porque assim, a conferência de comunicação foi espaço de encontrar vários atores, movimentos sociais na área de comunicação, inclusive empresariado, a galera da Bandeirantes estava lá, a galera da Rede TV e tudo mais, e a gente conseguiu aprovar, bicho, uma lei contra o jabá no Brasil, criminalizando o jabá, quer dizer, a lei não, né, aprovamos um ponto da Conferência Central, aprovamos, enfim, a criminalização do jabá, aprovamos o fim do ECAD, quer dizer, pensando numa outra forma de ECAD aí, então foi bem certo mesmo, foi espaço de a gente botar nossas pautas, é isso, a sociedade também precisa se organizar pra dizer o que quer, porque senão esses caras vão continuar no poder até o fim da vida, bicho. Tá lá, vitória, bem massa, cara. Bom, rapidinho, só legal dar um toque também do evento que rolou, né? Primeira festa do Música Pra Baixar, que rolou na última sexta-feira. Bastante gente reunida ali, né? Manifestações virtuais também, né? Tuitada geral. Além disso, teve o Juca Culatra, que daqui a pouco a gente vai rolar aqui, que o Marcel tá aí na linha. Acho que é legal só dar uma contextualizada dessa primeira atividade mesmo, né? Dessa primeira festa do Música Pra Baixar e já chamar o Marcel também pra gente trocar uma ideia com ele. Ah, legal, Márcio. A gente fez uma festinha de fim de ano para comemorar um pouco, mas estava a presença de uma moçada do Movimento Nacional também, foi bem bacana, a Juca Culatra estava lá, e é uma figura super bacana, que junto com o Power Trio aqui no Pará, tem levantado essa história da música livre, e o casarão cultural que eles organizam aqui, com uma série de bandas também envolvidas. Vou até botar o Marcel na linha agora, porque ele pode retratar melhor o som deles, e o que eles têm feito para circular aqui no Pará e outras regiões aqui. Só um minutinho. Fala, Marcel. Marcel Barreto falando. Salve, Marcel. Salve. Pois é, amigão, o Gustavo acabou de me passar. Eu queria dizer primeiro que o MPB, acho que é um dos movimentos mais importantes que a gente tem assim, da nova geração, que é um pessoal realmente que está muito engajado, está preocupado em mudar, e mudar para melhor, porque ficar pagando jabá para mostrar meia dúzia de gente cantando coisa completamente americanizada é muito chato, porque a gente tem uma música muito grande, muito rica aqui no Brasil. E a gente do Casarão Cultural, a gente faz isso. A gente tem uma nossa festinha, e tem outros festivais, projetos culturais, que, tipo assim, massificam esse papo do criar uma música autoral legal, sabe? Com o nosso estilo, fazer tudo acontecer e liberar totalmente pela internet. Porque, cara, não tem esse papo de querer ficar só dos royals, entendeu? A gente tem que divulgar mesmo, botar música pra baixar, porque a galera tem que ouvir música boa, né? Não tem que ficar simplesmente fechada, um ciclo de músicas que são, você entendeu, né? Que são por outros meios. Você nem falar. Matou. É. Legal, acho que você quiser dar uma apresentada rápida aí na faixa de vocês, Marcel. Brócolis Exposto ao Sol. E falar da tu, né? Que vocês estão vindo, o Juca já tá aqui, a banda tá vindo daqui a pouco pra cá, aqui pra São Paulo, né? Estamos chegando, amigo. A gente tá chegando no dia 5 de janeiro, tá toda a banda já aí descarregada e pronta pra fazer show. Por sinal, a gente vai até pintar na rádio de vocês, se não tiver nenhum problema, é lógico, se não for um incômodo. É nosso. E vamos, a gente tá falando esse som. O Brócolis Exposto ao Sol é uma, tipo, o Juca Culatra é isso, né, cara? Um bando de doido que se juntou pra fazer um som engraçado. Começou com uma brincadeira, acabou ficando sério. Mas a gente adora isso. As letras da primeira vista são uma piada, mas que na verdade, se você prestar atenção, fala sobre uma realidade muito séria que a gente tá vivendo. E queria dizer também que eu amo o MPB, amo essa galera que tá aí, música para baixar. Amo o Gustavo Anguitelli, Fernando Anguitelli, meus amigos, companheiros. E que, meu amigo, se as pessoas continuarem engajadas, que nem ele nessa luta, com certeza o Brasil vai ser um país muito mais cultural de verdade. É nóis. Valeu então, acho que depois dessa declaração de amor à música livre, a todo esse movimento, né? Eu acho que bora rolar mais som aí, agradecer a participação do Gustavo Anguitelli e do Marcel, né? Pode, qual é o seu nome, brother? É o jovem aqui na linha. Felipe, jovem Felipe também. Na linha, rapaz. É? Vocês também, viu? Todos nós nos amamos. Mais informações sobre tudo isso no musicaparabaixar.org.br, Manifesto da Música Livre, contato dos artistas que participam do movimento. E vamos de som aí, Juca Culatra e Power Trio com Brócolis Exposto ao Sol. Depois outra banda que faz parte aí do Música Pra Baixar também, diretamente de Vitória, lá no Espírito Santo, o Sol na Garganta do Futuro, que passou aqui em São Carlos há pouco tempo atrás, um contato, a gente escuta Isso Tudo É Como Um Rap. Vamos de som então, Independência ou Marte, escute diferente. Eu sou um brócolis exposto ao sol. Eu

Do meu pai, acho um exagero, laço na minha mãe, meio parado na frente do espelho, passo maquiagem com um pó que a minha sensação injeta, com a firmeza de tantos heróis na reprise, reprisa, reprisa, reprisa. São meus netos repetindo na TV. São coisas quebradas, partidas, dialogadas. Respostas sem erros, piadas absolutamente engraçadas. Aqui ninguém morre de fome. O presidente é amigo do meu pai. Independência ou Marte, a gente acabou de voltar do bloco aí que coroou a nossa conversa com a rapaziada do Movimento Música Pra Baixar, né, no Prado Retumbante. O último som foi Isso Tudo É Um Rap, Isso Tudo É Como Um Rap, do Sol na Garganta do Futuro, e antes a gente escutou o Brócolis Exposto ao Sol, Juca Culata e Power Truck invadem São Paulo aí, no mês de janeiro aqui. É, o bloco sobre o MPB, Movimento Música Pra Baixar, que ainda contou com o som do Teatro Mágico. Eu não sou Chico, mas quero tentar. E agora, meu caro jovem Palerose... Independente. Chegou a hora de mais uma transmissão independente. Rapaziada, passou por aqui há cerca de um mês, mas agora é com muita honra que a gente chama pra rolar aqui na Rádio Fiscar, diretamente de Macapá, capital do Amapá, Minibox Lunar. Thank you. vida. Os teus encantos Independência é o Marte, transmissão independente. Minibox Lunar, bem-vindos, bem-vindas aí, tudo bem? Legal, gente? Oi, oi. Obrigado. Yeah. Bom, chegaram aqui diretamente de Macapá, né? Capital do Amapá. Acho que contextualizar um pouco mesmo, né? Da onde que veio essa energia lunar de vocês? É dessa água, da onde vocês beberam? Que água vocês beberam? Ai, foi a água, água? Foi a água doce do Rio Amazonas. Água doce do Rio Amazonas, água da lua, da onde foi? Não sei responder então. Isso, não sei como. Uma boa pergunta, não sei. Né? Não sei como foi que a gente chegou aqui, mas olha, eu acho que o Amapá ele é realmente exótico. E assim, não é uma visualização de quem não mora no Amapá. Quem mora no Amapá também acha o Amapá estranho, o Amapá exótico. Eu acho que a Minibox ela sofre a influência desse estranho ambiente onde dá pra gente colocar um ovo em pé na linha do Equador. Acredite. E fazer uma gemada? Se quiser, pode fazer, porque o sol é tão quente lá, dá. Você faz uma gemada equilibrada. Uhum. Mas sonoricamente, sonicamente. Uhum. Assim, acho que é legal falar desse contexto mesmo todo da cena de Macapá, assim. Eu sei que grande parte da banda toca com outros projetos também e tal, e a banda tem um ano e meio, mais ou menos. Como que floresceu essa caixinha? É aquele papo que a gente sempre dá com relação às influências, né? Na verdade, assim, a gente pensou uma banda, essa banda ela é 100% planejada, pode ter certeza disso. E a gente pensou uma coisa que viesse, é uma sonoridade, assim, como a gente falou agora há pouco, dos anos 60 e 70. A gente pensou, realmente nós pensamos nisso. E as composições elas vinham, assim, perto disso, muito perto, e às vezes muito dentro dessa sonoridade. E assim, Macapá, cara, a galera sempre fala assim, nossa, vocês são muito isolados, tem mais bandas estranhas que nem vocês, qual é o processo de criação? Acho que assim, cara, a galera sempre coloca o isolado assim, de modo pejorativo, mas é muito bom às vezes ser isolado, né? E esse isolamento do Amapá não é tudo isso que a galera pensa, nossa, os caras moram dentro da selva. Dorme com onça, essas apesar coisas. Apesar do exotismo, né? Apesar do exotismo, é. Nós somos o estado mais preservado no Brasil, né? Assim, tem um parque Pirucumac, que é uma maravilha também, assim. E a gente realmente pensa muito na composição dentro desses dois parâmetros, assim. Na verdade, esse recorte temporal dos anos 60 e 70. Você até pode entender que é um recorte em que ele admitia várias intervenções de gêneros e tudo. E assim, muito em virtude disso, e em virtude também de cada um na banda ter variadas influências, e desse processo de composição ser bastante democrático, aí acaba que uma música sai bastante diferenciada da outra, e no final tu vai ouvir um CD que é uma loucura. É a única época onde dava pra todo mundo se entender aqui, né? Se fosse querer fazer outra época, não ia dar muito certo. Ia dar certo. Escutou um som no começo do programa, qual que é o segundo som que vai rolar? O primeiro som foi Amarelace. A boca. A boca, o segundo foi Amarelace, então. Isso. Que é o som, então. Daqui a pouco a gente volta pra conversar um pouquinho mais. Independência é o Marte, transmissão independente, escute diferente aí, velho. Transmissões independente. Thank you. feijão com arroz, fomos um yang. Teimar, tentar pensar que tudo um dia vai mudar. Temer o tempo não nos leva a nada. Teimar, tentar pensar que tudo um dia vai mudar. Temer o tempo não nos leva a nada. Voltamos aqui, Independência ou Mate, minha box lunar. Bom, acho que uma coisa que não dá pra deixar de falar, acho que é muita influência até pra vocês estarem aqui, espero que no som, espero que em outros momentos de vida, assim, é a relação com o coletivo Palafita e depois toda a conexão com o circuito fora do eixo, tal, que tem rolado. É, acho que é legal contextualizar mesmo, né, assim, a Palafita é um coletivo que já existe há um certo tempo, várias linhas de ações mesmo. A banda é um projeto dentro disso, mas acho que eu vou falar de outros e como a banda mesmo participa desse processo coletivo. Assim. Então, o coletivo Palafita ele tem aproximadamente 4 anos e a Mini Box Lunar ela surgiu dentro do coletivo Palafita, que a Mini Box tem 1 ano e 6 meses, e dentro do coletivo Palafita tem aproximadamente 13 bandas. Esse número é bastante oscilante, porque a gente faz reunião toda semana, e toda semana aparece banda nova, tem banda que desaparece, tem banda que está permanentemente lá dentro do coletivo. Né? E assim, antes do coletivo, a cena em Macapá ela era bastante reduzida no que se refere à música autoral. Depois do Palafita, existe assim, a cena antes do Palafita e depois do Palafita. Porque a partir do Palafita a gente só começou a fazer eventos que tocassem música autoral. E assim, Festival Quebra-Mar, o Grito Rock, as Noites Fora do Eixo. O coletivo Palafita é integrado ao Circuito Fora do Eixo de Música Independente. E o Circuito Fora do Eixo, e assim, esses dois momentos de antes do coletivo e depois do coletivo acabaram dando esse suporte para o pessoal produzir mesmo música autoral. E atualmente a produção em Macapá tá bem bacana mesmo. A gente tem bandas excelentes. Godzilla acabou de tocar no Cirrasmo. Tem o Estéreo Vitrola que acabou de lançar o seu. A SPS 12 fez o Varadouro também. A SPS 12 fez o Varadouro. A Estéreo Vitrola lançou o CD. Além delas, a gente tem as bandas cristãs: tem Profética, tem Elohim, tem Martírium, tem Rony Moraes. Rony Moraes já é uma tendência mais MPA, né? Que chama MPA, que é a música popular mapaense. Uhum. Que é tão forte que tem essa sigla, MPA, né? A gente toca o Rony e, por exemplo, o Helder, que é baixista que tá substituindo o Sadi, é o cara que toca com todo mundo em MPA em Macapá. Já gravou milhões de discos fora e dentro da Amapá, até já viajou pra fora. Então, a MPA é muito próxima da gente, tinha que ter alguém da MPA dentro do coletivo, que é o Rony Moraes. O Rony Moraes faz um som meio rock indígena transcendental. Uma definição. E a doideira é mesmo isso, né? Que um dia desse eu tava escutando vocês falando assim, conversando por aí também, quantidade de projetos que cada um participa, assim. Uhum. É legal como que. Legal com curiosidade até como isso influencia no Minibox, assim, tipo, o rolê de outros. Você tá falando do projeto mais experimental também, né? A dupla com o loop e criação mais eletrônica. É um projeto que criou eu e o Otto, né? A gente faz assim meio experimental mesmo, de tudo. Tipo, é o som mais louco que tem. Às vezes eu e o Otto, a gente fica brincando muito. Onde tem um sample e tal, eu saio gravando. E às vezes barulho de carro, barulho de moto, barulho de gente gritando, gente morrendo. E aí isso vai entrando na música e tal. E aí todo mundo vem, assim, mas aí, quem é que faz parte e tal do projeto? Tipo assim, ah, cara, a gente sempre fala, é eu, o Otto e o Protus, que é o nosso amigo eterno, acho que sempre vai existir junto com a gente lá. Pós-produção. Legal, vamos de mais som então. O que que escutaremos agora na sequência? Agora vai ser Eu Não Sou Clichê. É? É. Vamos lá então, Mini Box Lunar, ao vivo aqui, Rádio Fiscal, Independência Marte. Escuta. Transmissões. Independência. Contextualizar no momento que vocês estão aqui, se apresentando junto com o Caldo de Piada, de Rio Branco, Macri aqui, eles passaram por aqui no programa também, algumas semanas, e contextualizar todo esse momento, a agência fora do eixo, os shows aqui em São Paulo, tá? É bacana, a gente, Mini Box Lunar é uma das primeiras ações, junto com o Caldo de Piaba, dessa agência fora do eixo, né, que é uma atividade que a gente vem pensando há muito tempo, uma ferramenta que a gente vem pensando há muito tempo. Acho que a partir do Congresso Fora do Eixo a gente realmente deu start. E agora ela está se concretizando realmente, né? A gente tá aqui em São Carlos através da Agência Fora do Eixo, né? Então é uma atividade que vai bombar muito o circuito agora no ano de 2010. Mas a gente queria fazer mesmo em 2009, pegar esse final de ano aí. A gente nem imaginava que ia ser agora em novembro, né? Em dezembro ainda. Mas já deu start na agência. O bacana é que são 10 bandas do Circuito Fora do Eixo que foram escolhidas por essa agência. É, a agência, acho que o grande diferencial, porque às vezes a galera confunde a agência Fora do Eixo com o próprio Festival Fora do Eixo, que é feito também no Eixo aqui em São Paulo, né? A grande diferença é que a agência ela é o ano todo. Então são 10 bandas que você tem que fazer com essas 10 bandas circulem, né? E, claro, esteja levando todas essas ferramentas que o Circuito Fora do Eixo tá disponibilizando. É uma viração assim total, cara. Muita gente na agência assim, pensando, planejando e executando a parada, né? Te agradeço muito o pessoal do Massa Coletiva que tá recebendo muito bem a gente. A Rádio Fiscal, o programa Independência Marte. Então são peças dessa ferramenta, né? A agência ela tende muito a crescer. A gente acabou de voltar do Nordeste num levante, né, do Circuito Fora do Eixo. Saindo do Nordeste porque nós tínhamos 3 pontos para fechar no Nordeste, para fechar realmente esse escoamento aí de produção. Então, é crescer muito, assim, tem muito para crescer, a agência já é realidade, a gente está muito feliz de fazer parte dela. Rede crescendo cada vez mais. Crescendo cada vez mais. Interligando, né, os pontos, mesmo distantes, né? É. Saindo de Uberlândia, você consegue chegar tocando todos os estados, agora até no Ceará, até em Fortaleza. Agora pode só matar o Maranhão, você chega no Maranhão, o Maranhão está em Belém. Então a gente já está fazendo o circuito todo, uma rede de casa, rede de produtores. Gente nova aparecendo no Circuito Fora do Eixo. Salvador, acabou de chegar de Salvador. Salvador tá com uma rede de música Salvador, então muita gente trabalhando. E assim, conseguimos ter muitos avanços assim, em poucos dias da coluna Fora do Eixo. Doideira. Bom, vamos ficando por aqui. Tão gostoso. Vamos ficando por aqui. A gente agradece, gente. Não, a gente agradece, falou demais. Prazer, exato. Não é a gente. Parou em patifaria, lavação de super estrutura da rádio, nós estamos super felizes de ter feito aqui. Achei realmente satisfeitíssimo. Não tinha ideia do. Sou com uma banda de verdade também. Ah, é. Muito legal, a gente gostou muito do programa, de toda essa estrutura que está disponível para as bandas. Legal. Passa aquele tradicional contato ali, aqui, cara, primeiro, galera que pirar e tal, quiser saber mais. O básico é o myspace.com/miniboxlunar. Lá o e-mail pode ser miniboxlunar@gmail. Tem as comunidades de Orkut, mas aí qualquer um desses dois contatos já rola. Já tem resposta. Já. Doideira. Vamos ficando por aqui, rolar o último som, que vai ser pra galera? É, Soldado Colorido. Não é mais psicodélico. Escute, né? Diferente, é escute tudo doido. Escute diferente, se você não vai digerir essa. Fala aí. Então é isso aí, cara. Escute diferente, Soldado Colorido. Mas a cabeça é o Marte. Transmissão independente. Transmissão independente. Soldado cor-de-rosa disparava doces de canhão, bateria continências para arco-íris, tocaria os tanques por balão. Se eu virasse um soldado colorido, fugiria 100 minutos tão. Buscaria meu doce do cineia, trocaria as medalhas por paixão. Yeah. isso aí. Acabamos de escutar a transmissão independente aí, então, com o Minibox Lunar. Tinha gravado aqui algum tempo atrás, mas praticamente inédito aqui, né? Tinha rolado na tarde aqui na Rádio Fiscar, mas ainda não no programa. Sensacional e muito descontraído a entrevista, muito engraçado esse povo aí de Macapá, né? Não, e as versões exclusivas aqui ficaram, me agradaram bastante, viu? Uhum. Timbragem muito boa. Timbradinho. Bom, e aí? É, e aí que 2009 acabou, né, cara? Tá acabando, né? Tá acabando, né? Acho que de acordo aí com o nosso calendário juliano, né? Do Papa Júlio e do Papa Gregório. Não teremos mais segundas-feiras encaixadas entre o Natal e o Ano Novo. Então esse é o último programa ao vivo do ano. É, né? Porque dizem que tem que fazer intervalo nesse tempo e tal. Então vamos fazer uma série de reprises aqui, na verdade, aqui no programa. Recordar é viver. Recordar é viver. É, seleções, né? Retrospectiva 2009. Muita coisa boa rolou nesse ano. A gente vai retransmitir, fazer a conexão de novo com nossos ouvintes aí. Acompanhe independenciomate.blogspot.com, que vai estar lá a tracklist certinha, os programas para baixar também, tudo mais e tal. E acompanhe também myspace.com/IndieOrMars aí, com as datas da discotecagem radiofônica. Ainda sem nenhuma data para 2010, mas tá começando aí. Eu acho que quem tá acompanhando sabe aí que a gente passou grande parte do semestre na estrada, né? Então acho que é legal aproveitar aqui o espaço para mandar um salve, um agradecimento aí a todos que nos receberam calorosamente por todo esse Brasil e possibilitaram aí essa produção de conteúdos de áudio multinacional. É, legal demais. E que venha mais aí no futuro também, né? Cada vez mais de fontes diversas aí conectadas nesse mosaico em forma de onda sonora aqui para todos os ouvintes. Mosaico da nossa música brasileira contemporânea, da nossa cena que a gente está vivendo aí, produzindo organicamente nessa nova etapa da história, da cultura. É isso aí, além do independenciaomart.blogspot.com, quem quiser se aprofundar aí sobre o nosso universo, massacoletiva.blogspot.com e foradoeixo.org.br. É isso daí. Bom, vamos terminando por aqui essa edição de número 127, então a gente rola mais um som aqui, na verdade contemplando um pouco mais as nossas vivências, né? A gente falou, já montou um bloco aqui com isso no meio do programa. Agora a gente rola um som do Labirinto, banda de São Paulo, que tá no estúdio gravando o próximo disco, mas a gente rola uma música que tá na coletânea Diz, volume 1, né, que é da Dissenso, que é o selo, loja e estúdio, né, que eles têm lá em São Paulo. Eu tive aí o prazer de conhecer o espaço, foi muito legal. Eles têm um espaço para shows também, na verdade é um estúdio que acomoda aí apresentações, uma coisa bem intimista, bem sentado no chão na frente da galera no estúdio mesmo, mas muito legal a iniciativa. Salve para Muriel e pro Eric que me receberam super bem lá, e quem tiver curiosidade dá uma passada lá, que é um espaço com material bem interessante mesmo, desde toy art até, sei lá, com delicatessen da música alternativa, assim, vários vinis importados, coisa de primeira, isso é uma qualidade e muito bom gosto mesmo, assim. Não, tá lá, João. Você falou, tá falado. Procura o site também de Senso na internet que tem mais informações. Mas vamos de som então, Labirinto. Isso daí, 2009 já foi. 2010 estaremos de volta. Tchau! Falou! Esse ano foi muito intenso, né, cara? É, vários momentos muito diferentes. O primeiro semestre foi mais aterrissado aqui, né, em São Carlos. Tava produção do DVD, né? Teve todo aquele momento que a gente participou do edital de mídias livres, né? Foi imersão, importante pra ressignificar o projeto, entender ele como multimídia. É, daí, infelizmente, o mídias livres não rolou, mas rolou de ponto de cultura, né? Isso vai dar um ar diferente total, né? Total, acho que vai aprofundar muito a relação com São Carlos, aí os eventos vão crescer também, e pra bairros de periferia, né? Ficar só com ações no centro, na universidade. Dá uma imersão na onda de compartilhar tecnologia, conhecimento aí, tanto o que a gente já desenvolve, passa pra frente, quanto tá em contato com novas tecnologias, novas ideias aí, de pessoas que devem circular por aqui no ano que vem também. Pluralizar as vozes do ar, continuar com a saga dos multimédios, gravando bastante coisa aqui. Dá uma aperfeiçoada na discotecagem radiofônica também, foco 2010 aí. Interessante, né, gente? Busca de mais data. De pesquisa, mais data, aprimorar a estética sempre, preparada, né? Se ampliar mais a gente mesmo, né? Coisa que rolou bastante esse ano. Afinal, a vida é um sonho. Copyleft total. A gente começou, foi 10 horas, quase em ponto hoje, né? Dá pra terminar aqui. Então, vai ter que dar um fade um pouco antes pra não passar, né? Formatos diferentes, né? A gente achou que tinha passado por todas as possibilidades, a gente fez desde programa só com música ao vivo, programa que não teve, que só a gente falando, gravado, quer dizer, programa realizado na estrada, vários programas realizados na estrada. Aquele da semana passada que o Alisson mandou coisa de Franca, eu tava em Recife, mandei coisa de lá, você editou em Cuiabá, né? É, muito legal, aqueles programas na emoção, na última hora, chegando aqui, o pessoal na rádio louco com a gente. Acho que valeu um agradecimento especial a todos da rádio que possibilitaram esse crescimento do projeto também. É, total. Estamos crescendo junto, vamos crescer junto aí. Rádio Fiscal 2010 também ressignificando-se, vamos estar aí para contribuir da melhor forma possível. Sempre isso for possível. Tomara que role bastante oficina também, além de São Carlos, outros lugares aí. Sempre levar pra frente essas novas tecnologias, novas formas de produzir. Foi muito legal o feedback que a gente teve em todas as oficinas também. E tecnologiademarketing.blogspot.com também tá crescendo aí, porque à medida do possível vamos publicar material lá. Só. Putz, o microfone tava aberto? Tava, cara, vixi. Essa piada de novo. A gente não cansa dela, né? Os ouvintes já devem estar de saco cheio, velho.